sobre a Guarda Nacional Republicana, eu vou lhe dizer que há uma coisa que nos agradou, uma coisa que eu vejo que não veio em lado nenhum do país. Eu vou lhe dizer o que é. Quando tivemos cá a Feira do Queijo e fizemos o tão mega almoço, a janela que estava a ser distinguida, que tinha cá a maior alta patente, o general, os guardas montaram os carros todos que estavam mal estacionados em Algarve Hospital numa feira deste tipo. Mas eu depois vou ao estádio dos carros, seja alguns jogos, porque eu deixo o carro e ninguém os multa. E por isso devia haver condição excepcional e consciência também, porque nestes dias excepcional deveria haver excepcionalidade. Mas não, aconteceu isto também em Algarve Hospital. E por isso foi uma coisa que nos agradou bastante. E que já manifestei aqui em direito, em relação a esta situação, como eu disse, das multas, de um dia excepcional em um grande hospital, foram muitas, foram se calhar centenas de multas.